E aí galera, belezinha? Está começando o nosso primeiro Playando aqui, o nosso podcast sobre games. Esse primeiro podcast a gente vai estar, como é que eu posso dizer, fazendo experiências, testando coisas novas e vamos adaptando conforme vai indo. Então, vamos lá. Eu sou o Sibilin e Nintendo Switch, saúde. Eu sou o Diego e eu acho que eu vou acabar comprando um tablet da Samsung. Vai ser melhor pra mim. Pariu. Bom, eu sou o Jean e o Nintendo Switch mais parece uma torradeira ambulante. Nintendo Switch! Ah, a Nintendo recentemente anunciou seu novo console e tal, e foi uma... como é que eu posso dizer? Entre todos os consoles já lançados até hoje, esse foi o que a gente ficou mais no escuro, até... porque falta o quê? Menos de 6 meses, né? Não, falta quanto? Cara, não sei. Em março, né? Ele vai ser lançado em março, ó. A gente tá o quê? Há 4 meses do lançamento, cara. Ela começou a soltar imagens do videogame com 6 meses do lançamento, cara. A gente tava no escuro até agora. E mesmo depois desse anúncio dela, a gente ainda não sabe muita coisa sobre ele, né? É tipo assim, ó. Ela deixou faltar 4, 5 meses pro lançamento pra anunciar o nome da parada. Até 5 meses atrás era Nintendo NX. Ninguém sabia que era Switch. Que é essa parada aí do tabletzinho com os controles. Todo mundo viu, né, cara? Todo mundo viu. Mas sabe uma coisa que eu acho que a gente devia começar aqui falando um pouco da Nintendo. A postura da Nintendo em relação a console, jogo, tudo. Porque ela é totalmente diferente dos outros. Não, é isso aí. A visão dela é o seguinte, que nem tem a Sony e a Microsoft com o PlayStation e o Xbox, eles visam mais aquela coisa, tipo assim, poder gráfico e o caralho a 4. Tipo assim, tem jogos assim que eles pensam na história, assim, mas o geral deles é, eles querem potência gráfica. Já a Nintendo não, a Nintendo tá cagando pra isso. Ela quer, tipo assim, jogos mais família, né? Ela quer, tipo assim, investir mais em divertimento, né? Ela investe mais em franquias que ela já tem, né? No caso, tipo Mario, Zelda, ela já tem franquias muito consagradas, né? Ultimamente ela mais investe em remake, né? É, remake dessas franquias, né? Mas sabe um ponto negativo disso que eu penso a longo prazo? Tipo assim, ó, por exemplo, a gente, eu tô com meus 25 anos aí, o Rodrigo não tá. Todo mundo é velho aqui, todo mundo jogou Super Mario quando era criança. Ainda bem que você não falou minha idade. É, eu não sei, eu não lembro. Aí, tipo, ainda bem. Acontece. 24. Mas um ponto é o seguinte, a gente jogou Mario quando era criança, a gente jogou Legend of Zelda, entendeu? O público da Nintendo, que é o nosso, a faixa etária hoje, que é o que gasta com videogame, né? Vai comprar pra jogar o Super Mario, pra jogar o Zelda, pra jogar Star Fox, pra jogar esses jogos os jogos exclusivos da Nintendo. Bayonetta. Só que, agora é exclusivo, né? Mas antes não era. Mas a questão é a seguinte, que vai chegar um tempo que esse povo que jogava Mario quando era criança já não vai mais investir mais na Nintendo. O que ela vai fazer? Entendeu? O Mario não vai ser nostalgia pra sempre, cara. A molecada de hoje não joga tanto Mario, tenho certeza. Não, isso e aí, mais é... pra frente, como é que vai ficar? Então, esse é, assim, um dos pontos da Nintendo. Ela sempre tá querendo inovar. Ela tá querendo inovar pra quê? Pra poder sempre tentar buscar um novo público. Só que, ultimamente, ela não tá conseguindo muito bem, né? O problema da Nintendo, qual que é? Alguém que conhece direito aquela... Eu só sei meio que por cima... Mas a questão de você postar gameplay de jogo exclusivo da Nintendo no YouTube. Nossa, velho, que bosta isso. É que bobeira, cara. Você corre risco de levar um strike só porque você colocou lá uma gameplay então, só que daí tem um porém também. Você cadastra o seu canal num site lá da Nintendo, onde você, tipo, fica autorizado a postar gameplays com jogos... tipo da Nintendo. Só que a Nintendo, com isso, ela ganha uma fatia em cima do que você ganhar. Ah, é sério isso? Sério, sério. Não acredito, caralho, não. Vasco. É foda isso, né, cara? E aí, como é que fica? A postura da Nintendo no YouTube. Não sei, cara. Aqui a Nintendo ela quer que você levante da cadeira, sabe? E jogue. E não fique sentado vendo vídeo no YouTube, sei lá, quer que você jogue. É por isso que o PlayStation e Xbox fazem sucesso. Mas sabe o que eu acho? Que a postura da Nintendo tá certa? Porque eles já são consagrados, sabe? Tipo assim, eles têm o Mario. Mario é conhecido no mundo inteiro, sabe? Zelda é conhecido no mundo inteiro, as franquias que eles trabalham de games, elas já são muito conhecidas. Então, pra que eles vão deixar alguém do YouTube gravar um vídeo, tipo, do jogo, entendeu? Só pra... Aí eles querem ganhar o dinheiro em cima, porque é óbvio que são deles, né? O direito são deles. Eu acho que seria essa a postura. Não, cara, não é. Tipo assim, só que você sabe que nisso ela tá errada. Por quê? Cara, vamos dar um exemplo, a Ubisoft. A Ubisoft, cara, quantos youtubers que ela patrocina pra, tipo, pra poder fazer vídeo, pra divulgar os jogos dela? É, tem. É que é o seguinte, ó, em um certo ponto a Nintendo tá certo, em outro ela tá errado. A Nintendo tem o direito de falar assim, não pode postar gameplay. Se você quiser postar gameplay, você tem que me pagar uma parcela, uma porcentagem, isso aí. Se tivesse gameplay no YouTube, como os jogos da Nintendo são, a maioria é multiplayer, tá ligado? O negócio da Nintendo é você jogar com seu amigo, sei lá. O Nintendo Wii, o Wii U, eu fico pensando local, nisso, né? É, local. Então, e vídeo disso no YouTube ia fazer sucesso. Porque assim, a não ser o Legend of Zelda, que daí ia dar o spoiler da história e tal. O Super Mario não tem spoiler da história. Vai ter spoiler da história no Super Mario? É, tipo assim, pô, cara, o browser rapita a princesa. Ah, é. Então, cara, é tipo assim. E se tem um vídeo desse no YouTube, a molecada vê a galera jogando co-op ali, local, se divertindo, tá ligado? Porque é legal, é maneiro jogar co-op com a galera, entendeu? E o vídeo disso na internet, tipo, estimula a galera a jogar, entendeu? Não é por causa da história do jogo que eles estão vendo. Pra ver como que é o negócio, se é legal, se é chato. E se estimular a galera a comprar mais o Nintendo, né? Do que... Você não vê? Não vê no YouTube, cara. É muito raro você ver um vídeo de jogo da Nintendo no YouTube. É, porque ela dá strike em tudo, né? Que tiver, né? Então. Só o pessoal... E ninguém vai querer também pedir direito pra ela pra poder postar algum vídeo. Porque não vai dar tanto ibope, né? No YouTube. É, compensa o cara correr o risco de postar um vídeo ou outro só pra mostrar como que é o jogo e... Beleza, é isso, mas não vai postar direto, entendeu? Não vai ser igual Minecraft, por exemplo. Minecraft foi um boom no YouTube. Acho que o que ajudou pra caramba o Minecraft foi o YouTube. Okay. É, foi 100%, na verdade, foi o YouTube. Uma coisa que a gente tem que concordar da Nintendo, que toda vez que ela liberou os direitos autorais pra alguma coisa, só saiu bosta. Por exemplo, ela vendeu os direitos autorais do Super Mario pra se fazer um filme. O filme ficou uma bosta. Ela vendeu os direitos autorais do Legend of Zelda. Acho que foi um jogo da Sega, sei lá qual que era. Saiu um jogo lá, o jogo ficou uma bosta, cara. A Nintendo agora ela tá desse jeito. O que é dela, ela não. Tipo, ela não compartilha, porque as experiências passadas dela foram uma bosta, cara. É complicado, cara, é complicado, mas a empresa tem que arriscar no mercado. Não, a Nintendo é a que mais arrisca, cara, ela... Não, isso é verdade. Ela, tipo assim, ela não fica na mesmice, cara, ela tá só inovando. Por exemplo, ó, é que nem o PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, o próximo como será que vai se chamar? PlayStation 5, tá, ó, o Xbox, Xbox 360, daí agora o Xbox One, a Nintendo, cara, ó, o Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Wii U, tá certo, isso ela copiou, tudo bem. Agora a Nintendo Switch, cara, porra, ela, tipo assim, ela não se apega ao passado, em questão de consoles, porque jogos, puta que pariu, né? É que assim, ó, se você pegar o Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, é tipo assim, é o console ali, o console de mesa, os dois controles, e com o tempo foi ganhando uns anexos, né? Tipo, aquela câmera, o Move lá, o controle, né? É isso. Agora a Nintendo não, cara. Você pega lá o Game Boy, tem o Super Nintendo, o GameCube já mudou, que é quatro controles e tal, aquela caixinha, CD menor. Depois do GameCube vem... É verdade, esqueci de falar do GameCube. O GameCube, depois do GameCube vem qual? Nintendo 64? Wii. Não, Nintendo 64 vem antes. É, né? Vem antes. E depois do GameCube veio o Wii? Isso. Aí o Wii... Já mudou o esquema dos controles? O Wii U veio com o controle molocão lá. Então, quando saiu o Wii, nossa, cara, o Wii ele fez sucesso. Por quê? Porque, tipo assim, ele inovou, entendeu? Aquele tipo daquele. Tá certo que tem uns jogos que é uma bosta jogar com aquele controlinho. Mas, tipo assim, mas ele inovou, cara. Tipo, ele fez sucesso, entendeu? Daí agora, tipo assim, saiu o Wii U. O Wii U não fez tanto sucesso, mas eu particularmente, cara, eu gostei. Eu, tipo, cara, eu comprei um Wii U só pra jogar Bayonetta, velho. Puta que pariu. É, realmente, aí um pensamento que eu não consigo ter, tá ligado? Eu quero muito jogar o Legend of Zelda novo. Eu vi vídeo mal, pô, gostei pra caramba. Mas, pra mim, não compensa comprar um console só pra jogar um jogo, entendeu? Eu tinha curiosidade de jogar aquele Splatoon, mas eu vi que não é tão legal, porque você tem que mexer o controle, né? A visão, eu não sei, eu não gostei. Mas a Nintendo é nova, entendeu? Ela é nova, os outros não fazem, os outros não arriscam tanto. O que tá arriscando mais agora, acho que é o PlayStation, o VR, né? Que tá arriscando bastante, porque é uma tecnologia que pode ser que dê certo, pode ser que não, ninguém tem certeza ainda. O que nós sabemos é que ela é cara pra caralho. No Paraguai, final de semana passado que eu fui, lá tava quase R$2.000, cara. Mas tinha lá? Tinha. Eu peguei a caixinha na mão. O guarda já ficou olhando pra mim. Mas não tem um test drive, não? Tá, tem bosta. Cara, o PlayStation 4 Pro, ele tava R$1.800, cara. Ele tava mais barato que o VR. Já estão especulando um valor pra ele, né? Acredita-se que ele vai custar mais ou menos uns $249, né? Uns 800, 900 conto. É, mais ou menos, por até aí. Até lá vai mudar isso aí. É, até lá o dólar tá R$4. O que foi apresentado até agora, né? Que a gente sabe. Não, então, até agora o que a gente sabe do Nintendo Switch é o seguinte: a Nintendo, ela deve ter um caso de amor com cartuchos, cara, porque ela decidiu ainda continuar com cartuchos no 64, sendo que a concorrente, o PlayStation, já estava fazendo com CDs. E, tipo assim, não deu muito certo, tá tudo bem. Depois ela finalmente aceitou CD, CD, mas deixa eu te falar uma coisa. Ela aceitou o CD, só que a filha da puta resolveu pegar um CD diferente dos outros. Não, isso vamos aí pegar um menorzinho pra fuder com os piratas. Tá isso ligado? Que eu ia falar, isso é uma bosta, cara. Mas ela começou a aceitar a novidade, né? Daí que nem o Nintendo Wii e o Nintendo Wii U já usou a mídia normal, então essas coisas que é o Blu-ray e tal. O Wii ainda é DVD, o Wii U deve ser já Blu-ray, né? Não sei. Agora no Nintendo Switch, ela já tá querendo voltar ao trem do cartão. É uma coisa. Ah, cara, sei lá, bicho. Não, mas você sabe que nisso aí ela tem razão. Porque é o seguinte: o CD, depois veio DVD, o Blu-ray. E tipo assim, o Blu-ray ele já tá limitado. Hoje em dia o negócio é cartão, pendrive, entendeu? Pendrive hoje em dia tem pendrive que cabe muito mais que um Blu-ray. Ué, se você for analisar por esse ponto de vista, é, tá certo. E outra, é muito mais difícil você riscar um cartucho, por exemplo, ou derrubar no chão e quebrar, sei lá, essa porra. É muito mais seguro o cartucho. Pode ser um pouco mais caro o custo. Isso eu sei que provavelmente vai ser. Mas é mais durável. Pode ser essa a coisa. E tem não é bem um cartucho, mas é uma questão nostálgica já também, né? Não vai, é claro que você não vai precisar soprar, né? Mas, não sei, às vezes precisa, né? Pra quem sabe. Fator nostalgia, né? É, pra tipo assim. Porra, eu sou prato. É. Não, mas então. E que nem uma coisa que a Nintendo ela aprendeu com os erros dela, aparentemente. Só que uma coisa que é, a Nintendo ela domina muito bem o mercado de portáteis. Isso aí ninguém pode duvidar. Porque ó, que nem ela tem o Game Boy, o Game Boy Color, o Caramba 4, depois fez o Nintendo DS, depois o 3DS e tal. E Game Boy Advance. Hã? Game Boy Advance, que é da hora. É, tanto faz, cara. Tem tanto Game Boy, é tanto portátil Nintendo pra cacete, cara. É, então, puta que pariu. Não, mas então. E tipo assim, e na área do portátil, cara, ela domina. É, que nem o PlayStation tentou fazer o PSP, não deu certo. Ela tem o PS Vita, mas o PS Vita também não é lá aquelas coisas também. Então, cara, o negócio falou em portátil, você já pensa no 3DS. Porra, 3DS, cara. Aquele dia que eu vi como é que funciona o 3D, puta que pariu, eu fiquei de cara, hein? Ou então, cara, falando nisso, eu tô fiquei me questionando. Meio, tá, cara? Tipo, pois é. Olha. eu fiquei me questionando por que essa tecnologia não vingou, tá ligado? Por que não existe celular com essa tecnologia ainda? Eu imagino que porque a Nintendo deve ter patenteado isso. Será, cara? Não acredito. Vocês patenteou e não estão fazendo nada, porra, vai. Para, deixa os outros usar essa tecnologia. Não, mas às vezes ela não tá fazendo por quê? Porque eu já li uma reportagem uma vez que o Nintendo 3DS, cara, é uma máquina de fazer dinheiro pra Nintendo. Pois rapaz, é, né, cara, quantos anos já faz que eles lançaram o Nintendo DS. Eles lançaram o Nintendo DS. Então, cara, até hoje, eles não mudaram o console. Eles só, tipo assim, criaram novas versões e, tipo assim, adicionaram 3D e foram, tipo, melhorando ele, melhorando. Mas, tipo assim, eles não mudaram. Eles continuam com o Nintendo DS, Nintendo 3DS. Por quê? Porque eles acertaram em cheio. Aquilo lá gerando muito lucro pra eles. E com esse Nintendo Switch, cara, que nem ela, a Nintendo agora resolveu misturar consoles de mesa com portátil, tá aí a chance da Nintendo acertar novamente nesses consoles de mesa dela. Porque se ela conseguir fazer o que ela faz de melhor nos portáteis, porra, cara, ela vai acertar em cheio com o Nintendo Switch. É, porque dessa vez, o que aconteceu? Ela continuou na pegada dos portátil, né? Porque o console continua sendo portátil e ainda é console de mesa ao mesmo tempo. Exatamente. Né? Só que tinha uma lenda de que a base ali, como é que chama aquela base? O ali? Deck. O deck, ele seria um amplificador de hardware. Ele aumentaria a potência gráfica, os frames e tal. Ele aumentaria a potência do console. Eu só acho que já foi revelado que não. Não, já foi revelado que não. Ele só serve para carregar e conectar mais rápido na aparelho de TV. O que dá pra gente imaginar, e tipo assim, eu tô presumindo agora isso, todos os consoles da Nintendo tem aquela fonte gigantesca externa. O que eu imagino? Que o deck, ele vai ser tipo a fonte, entendeu? Ele vai ser o conector e a fonte. É, provavelmente. Bem provavelmente. Daí no caso lá do deck, só vai sair os fios, tipo assim, o HDMI e o cabo normal pra ligar na tomada. Pronto, acabou. Acabou aquela caixa gigantesca lá, que é uma fonte lá. É maior que a do Xbox? Não, não chega a ser maior. Cara, nossa, cara, a fonte do Xbox, puta que pariu, velho. Tá, mano. Faz barulho mais que o Xbox. Não, a minha não faz barulho, não, mas. Nossa, parece uma lajota. Não faz barulho. Essa é a fonte do problema, cara. Meu Deus, velho. Ah, não, eu acho a fonte do Xbox absurda. Provavelmente a do Wii, do Wii U também é grande, não chega tanto, mas é grande. Só que eu prefiro fonte externa do que interna. Eu acho melhor. Mas, ô, Barburu, como seria a fonte interna, cara? Desculpa. É igual o PlayStation 3. O PlayStation 3, a fonte dele é interna. É dentro, entendeu? Do PlayStation 4 também. A fonte é dentro do videogame. É, e daí esquenta tudo junto, entendeu? Além do cooler que esfriar o processador, ele tem que esfriar tudo, né? A fonte. Nossa, olhando aqui a imagem do Switch e vendo toda a função que foi apresentada pra gente, que foi apresentado o quê? Vai ter os controlinhos ali destacável, não é? Rapaz, vai dois mini controle. Sério, deve ser uma merda jogar naquele controle. Cara, eu que eu fiquei imaginando, velho, quando eu vi e falei, puta, deve ser uma bosta, velho, que isso aí. Jogando. Nossa. Mario Kart. Aquele controle. Então, isso que eu ia falar, a experiência do Barburu com Mario Kart já. É, deve ser. Mano, minha mão deve ser uma cheat jogar, hein? Deve ser uma cheat. Só que a maior dúvida nisso. Cheat. Merda. Ah, puta que pariu. O cara das piadas não entendeu. A minha questão maior aí nesse controle é o seguinte: quanto e como vai ser carregado, quanto vai durar essas baterias nesse mini controle aí? Nossa, velho. Esse é um ponto importante, Barbudo. Vai ser um negócio que não vale pra jogar muito tempo, tenho certeza. Quer dizer, muito tempo que eu falo é assim, a gente pegar uma tarde inteira, por exemplo, provavelmente não vai durar a tarde inteira isso aí. Verdade. Porque é muito pequeno, cara. Olha o tamanhozinho do negócio, cara. Sem falar na dor que vai dar na mão, vai limitar muito o jogo. Por exemplo, é claro que você não vai pegar aí e querer jogar um COD, um BF, num controle dividido, cara. Não tem condições. Mas, bom, eu acho que o Mario Kart ia funcionar. Eu não sei como são os controles daquele Splatoon. O Splatoon, pelo que eu vi e pelo que eu joguei no Wii U, cara, tipo assim, não vai ter como. E outra coisa, até pelo trailer de lançamento, você reparou que tem jogos que eles mostraram no multiplayer lá, as pessoas com o controle dividido e tal, só que o Splatoon você viu que eles não estavam usando em momento algum o controle dividido. Não, é, tá usando aquele controle, é porque ele vai ter o controle normal, é, né? É, tipo que nem o Wii Pro, o controle do Wii U Pro, um negócio assim. Vai ter jogos que vai usar o controle dividido aí, né? E vai ter jogos que vai ter que usar os dois controles, não vai ter escapatória. É como, por exemplo, o controle do Wii U, que com aquela telinha lá. ele, tipo assim, tem jogos que usa bem aquela telinha, tem jogos que tanto faz, não precisava nem ter aquela bosta lá. É verdade. Ó, eu olhando aqui o controle do Nintendo Switch, pra mim já vai ser um problema se eu quiser jogar nesse controle aí. Por quê? O controle do Xbox, ele é um analógico em cima e um embaixo. Idêntico ali ao que tá o do Nintendo Switch. Só que os botões ali, X, A, Y e B, eles são meio pra direita. Fora do mesmo... Eles não é no mesmo rumo do analógico, entendeu? Então pra você apertar, é simples. Você puxou o dedo pro lado aqui, você aperta. O do coisa é em cima, então vai ser um jeito diferente de pegar ali. Porque, cara, eu acho que... Você vai ter que soltar do analógico. Rapaz, cara, você tem que aprender a jogar. Ó, isso aí, cara, é fichinha comparado ao controle do Nintendo 64. Ah, não. Puta que pariu, do Nintendo 64 é mesmo, cara. Ninguém lembra disso, mas tinha o analógico no meio do controle, que tinha que trocar a mão. Velho, e pra apertar o botão Z embaixo lá, cara, você tava aqui segurando aqui, você tinha que esticar o dedo aqui pra poder... O dedo mostrador dos outros, sabe? Ah, tem um botão outros, bem no meio embaixo, né? É, caralho, velho. Toma no cu. Mas eu acho que pra jogar, por exemplo, o Legend of Zelda, Ocarina of Time, era uma mão na roda, né? Porque você precisava de todos aqueles botões, né? Tinha jogo que você não usava o direcional, você já pegava no meio do controle e você usava o analógico, entendeu? Você não precisava ficar apertando o direcional. Alguns jogos era bem trabalhado, tipo assim, dava pra jogar, mas tinha outros lá que só Jesus na causa. Ainda falando sobre os jogos em cartuchos, eu não sei se, tipo, se a Nintendo tá cagando e andando pra isso, que provavelmente não, mas, cara, os consoles da Nintendo, cara, são muito fáceis de desbloquear, cara. A pirataria na Nintendo é foda, cara. Verdade. Teve uma época no Brasil, você sabe, a época do... Como é que chama aquele videogame antigo que eu esqueço agora? Qual? PlayStation? Phantom System. É Phantom System, né? Sei lá, tinha tanta bexiga de tanto videogame. Acho que o Phantom System é tipo a cópia pirata do Nintendinho, né? O Nintendo primeiro. Depois veio as cópias. Acho que do Super Nintendo já não teve tanta cópia pirata do console, mas dos cartuchos tinha. Mas CD é muito mais fácil de piratear, cara, do que um cartucho. Qualquer um gravador de CD em casa faz um jogo pirata, entendeu? Agora mas não, né, cara, copia, tem que investir, né? Mais. Até hoje eu fico pensando, cara, como que eles falsificavam cartucho de Super Nintendo, velho. Não, é que assim, naquela época, aqui no Brasil, pelo menos, não tinha uma lei que proibia de acontecer isso, entendeu? Então, o nego pegava e fazia as cópias pirata e vendia aqui. Era só no Brasil que tinha essa porra. Eu sei, mas eu imagino como, cara. Qual que eles faziam? Não, era a empresa grande que fazia. A coisa que não tá lançando um novo Mega Drive aí, a Tectoy, né? É, não, ela tá... Ela tá lançando, tipo, o mesmo, porque ela ainda é dona dos direitos, né? Naquela época, a empresa, tipo, a Tectoy, assim, pegava e fazia a versão dela do videogame e lançava, cara. É o que mais tem essas piratarias. Não é o Paraguai ainda. Meu Deus. Paraguai é rei dessas paradas aí. É. Na verdade, acho que nem é feito no Paraguai, né? Eles importam essa porra, sei lá. Sei lá de onde que vem esse cara aí. Ele só pirateia o que já foi pirateado. É muito escroto. Mas eu acho que hoje em dia já tem menos pirataria de videogame, entendeu? Eu acho, eu não sei se é porque eu no meu ambiente social, que eu quase não tenho, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço opta por comprar jogo original do que jogo pirata, entendeu? Tanto porque hoje em dia sai patch de atualização, tudo quanto é jogo tem patch de atualização. Você tem que baixar, instalar, é uma merda. Hoje em dia, você é obrigado, cara, a comprar mídia original por causa dessas atualizações. Sim, por causa da internet, porque tem jogo que só funciona com a porra da internet. Não, como você tá jogando jogo? Não, nem sempre. Por exemplo, eu que jogo no computador. Podia muito bem piratear. Então, exatamente. Não vai falar que pirateia aqui no podcast, né? Não, mas alguns jogos compensa comprar, igual todos esses que eu comprei, eu queria comprar mesmo, sabe? Agora, já por exemplo, Street Fighter, que eu resolvi baixar pirata, que tá acho que 150, por aí, acho que na Steam. Cinco. A versão Deluxe tá 170, né? Eu pensei em comprar, né, e tal, na Steam. Só que é um jogo que eu não vou jogar. Por exemplo, eu vou jogar só pra testar, sabe? E tal. Pera aí. Compensa eu baixar o pirata, eu né? Eu sei o que você quer. Vai se fuder, é cara. O cinco, não, né? É o 5, né? É o 5 que você baixou. É o 5 que você baixou. Tu sabia, meu. Você quer testar os mods, mano. Não, cara. Não, ó, uma puta coisa. Puta que pariu, não. Caiu a ficha agora, velho. Ó, uma coisa que sempre vi em fórum é quando alguém fala do Pirate Bay, é que, tipo assim, a galera usa a pirataria pra testar o jogo antes de comprar. Ah, vou testar o jogo aqui, se ficou legal, compro, se não, beleza. E aí, acho que com isso, com essa filosofia aí que criaram, a maioria das empresas começou a disponibilizar jogo, tipo assim, você pode jogar 24 horas grátis, entendeu? Se você não gostar, beleza, não precisa comprar. Aí o cara só pirateia se ele realmente não quer pagar e quer jogar o jogo de verdade. Aí ele vai piratear se tiver como jogar offline. Mas a maioria das empresas faz isso, você baixar uma versão velha ativa, jogar ou um tanto de horas lá, ou um tanto de nível do personagem, ou tantas fases, sei lá. E aí você vê se você gostou, se não gostou, você compra, não compra. Diminuiu bastante isso aí. Mas ainda assim, tem gente que não tem condições de comprar, né, cara? Quem não tem condições de comprar um jogo de nova geração também não tem condições de comprar um PC nova geração. Então como é que faz? Pra quem vai piratear um jogo? Não, é, e essa questão de comprar jogos ainda originais, principalmente no caso da Nintendo, né? É que a Nintendo ela já não tá oficialmente no Brasil. Já dificulta pra caralho as coisas. Agora, tipo assim, cara, lançou um jogo, você vai pagar quase 300 conto, velho, num jogo da Nintendo. É foda, né, cara? Dói. Ainda da Nintendo ainda, né? Tipo assim, não é garantido que você vai se divertir, sabe? Vai jogar no Man's Sky, vai. Se o Legend of Zelda fosse multiplataforma e desse pra você comprar no Xbox, no PlayStation 4, eu com certeza ia comprar, cara, sem mancada. Podia ser lá, beirando seus R$300, porque é a faixa dos preços hoje, entendeu? É 250 para mais. É muito raro ter um jogo... Os exclusivos ainda é um pouquinho mais barato, mas ainda assim sai caro. Mas eu compraria, cara. Mas o foda é você ter que comprar o console e o jogo. Esse que é o meu problema. No meu caso, eu acho que não compensa, né? Mas quem sabe? Porque assim, ó. Essa coisa que todo mundo falou das empresas que estão ajudando, né? Ajudando não, que vão produzir jogo pro Nintendo Switch, né? Foi anunciado para várias produtoras e tal, né? Capcom, Konami, Bethesda, um monte, né? EA. Só que é claro que no Wii U teve teve divulgação das empresas também que iam trabalhar com o Nintendo Wii U, era menor. Só que o que aconteceu? Apresentou ali as empresas foram lá, fizeram lá os primeiros jogos deles pro Wii U, não deu muito certo e pararam. Entendeu? Foda-se, não vamos fazer mais. Pra que a gente vai fazer se não vai vender tanto assim? O Batman acho que teve isso, é porque foi lançado depois do lançamento e tal. Ninguém comprou, foi um fracasso. Isso pode acontecer com o Nintendo Switch também, entendeu? Não pode excluir essa possibilidade. É não, a galera pode começar a fazer e depois. É não, foi não. O que aconteceu com aquele Zombie U, né? Ele é da Ubisoft, era exclusivo do Wii U. Daí depois de um tempo, né, a Ubisoft tipo transformou ele num multiplataforma. Daí mudou o nome só pra Zumbi. Zumbi, né? Que bosta. Por isso que não serve, não põe o nome do console no jogo. Ainda mais se não é a própria Nintendo que tá fazendo. A Nintendo pode pôr Legend of Zelda Nintendo. Foda-se. É deles mesmo, não vai trocar, não vai pôr outro console. Agora, uma empresa que faz jogo pra todas as plataformas, colocar o nome do jogo com o nome do console. Cara, não, mas é o seguinte, a Nintendo ela tava pagando, cara, a exclusividade do jogo. Se ela quiser mandar colocar pipoca no nome do jogo, ela põe. Tá, o Nintendo Wii. A gente falou do controle, falou das empresas que vão fazer jogo pra ele, né? E. Só que assim, eu no meio das pesquisas ali, de review, de gente falando e tal, de novidade, essas coisas, o que foi o questionamento da galera? É o seguinte, você pegar um tablet com hardware foda, acho que a Nvidia tá trabalhando com o Nintendo Switch, e a Nvidia usou um chipset, sei lá, gráfico, para esse Nintendo Switch, que é tecnologia nova, entendeu? Que está sendo usada com exclusividade nele agora de começo. Se eu não me engano, é isso aí que eu vi. Então é claro que ele vai ter um hardware mais potente do que a maioria dos tablets que tem pra vender aí. Só que, com o tempo, isso vai ser superado rápido, cara. A hora que esse chipset aí, esse processador e tal que eles estão usando, começar a ir pro mercado e pra outras empresas usarem tablets, essas coisas, vai alcançar o nível que tá o hardware do Nintendo Switch. E você conseguir colocar controle num tablet é simples. Existem vários controles pra você colocar num tablet e tal. Claro que você não vai jogar os exclusivos da Nintendo, mas não deixa de ser um videogame. Mas pra isso existem emuladores, né? É, pode ser que chegue daqui uns 2, 3 anos você consiga emular todos os jogos do Nintendo Switch num tablet com um controle adaptado que você comprou separado, ou que pode vir junto com o tablet, um tablet gamer, sei lá. Ou você ter comprado no AliExpress, né? Então, e eu vi que antes mesmo da Nintendo anunciar o Nintendo Switch, já existiu uns 2 anos atrás, 1 ano, se não me engano, já existia um modelo de tablet que tem esses controles destacáveis do lado, que já vem junto. Tem? Entendeu? Tem. Se eu não me engano, se eu não tô falando groselha aqui, é isso aí. Eu vi lá, mostraram o modelo do tablet, cara, que é bem feio, comparado ao design do Nintendo Switch, né? Mas ele já tinha essa temática do controle encaixado ali do lado, entendeu? Você encaixa do lado do tablet ali e joga, a hora que você for guardar, ou se você quiser usar só o tablet, sem o controle, você tira, guarda. E a questão é a seguinte, você vai lá, pega um tablet desse, com hardware foda, configura lá esses controles, pra você conectar na TV, também não é uma coisa do outro mundo, cara, é simples também. São coisas simples que a Nintendo juntou aqui, entendeu? Pra fazer um console novo. O meu ponto de vista é que, tipo assim, o nego fica pressionando demais a Nintendo, e dá a impressão que os caras estão lá no escritório da Nintendo, sabe? Vamos pensar num console novo, vamos. Aí eles ficam pensando esse tempo todo. Aí chega uma hora que o nego fala assim, véi, vocês têm que mostrar alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí os caras falam assim, não, o que a gente fazer? Aí, um tablet, conectar na TV, um controle aqui. Ah, e tá aí. Entendeu? E aí a gente vende exclusivo. É isso que eu penso da Nintendo. Ah, eu já acho que eles ficam lá comendo cogumelos, pensando na... Faz sentido. Posso dar minha opinião sobre o Nintendo Switch? Pode, você tá aqui pra isso, né? Ah, eu acho assim, a Nintendo, cara, ao meu ver... Beleza, gente, então por hoje chega, então... Nossa, Jean e o Rodrigo, diferente de mim, eu não cresci jogando Super Nintendo, cara. Na minha infância eu não tinha Super Nintendo, não. O negócio era... Você jogou o rival. Mega Drive. Tenho paixão pelo Mega Drive. Eu só não vou comprar esse Mega Drive novo da Tectoy aí, porque todo mundo tá falando merda, não vai ter HDMI, não vai ter nada, isso é uma bosta. Então. Mas, sua opinião, porque senão eu tomo espaço. A Nintendo, ao meu ver, ela anda investindo muito em portátils, é igual o Sibirinho falou. Que ela acertou no Nintendo DS, certo? E foi o único console que ela acertou bem ultimamente, então ela tá tentando levar isso não, adiante. Não, cara, ela acertou bem no Wii também, o Wii fez sucesso. Tanto que ela fez, mas ela tentou continuar o Wii, se não me engano, e não deu muito certo, né? Então, porque o Wii já tava... Não, eu sei, mas o Wii fez sucesso. O sucesso do Wii foi um sucesso temporário também. Porque hoje em dia se fala ainda de... O PlayStation 3 foi... Até recentemente ainda era o PlayStation 3, tá ligado? O Nintendo Wii, ele foi um boom e depois deu uma... O povo deu uma esquecida nele. Até sair o Wii U. Agora o Nintendo DS não. O Nintendo DS é outro. Então, na minha opinião, né? Sei lá, posso estar errado. A Nintendo vai e me lança um portátil. Eu não sou muito fã de portátil, tanto porque eu nunca tive um, né? Mas assim... Portátil, cara, não sei, parece que não. Pra mim não vinga muito, sabe? Porque se você quiser jogar, por exemplo, se jogar em qualquer lugar, você vai ficar carregando aquele portátil, sabe? Se você quiser jogar, sei lá, Mario, alguma coisa assim, você joga. Hoje em dia tem bastante aplicativo no próprio iPhone, no próprio celular, entendeu? Isso aí é verdade. Então, esse é um problema que a Nintendo tem que passar por cima, porque tá chegando nesse nível aí, entendeu? Até um certo tempo atrás, era muito raro você ver tanta gente, como a gente vê hoje, com o celular na mão, entendeu? Com o smartphone ali, tal, tal, tal. Antes, era raro você ver alguém com o celular no smartphone fora e tal. Então, era normal a galera ter um portátil pra jogar, quem gosta mesmo de jogar. Agora, hoje em dia, já tá ficando meio que cara pode carregar um iPhone aqui, um iPhone 7, lá com um hardware foda, pode instalar o joguinho da coisa ali, beleza. Não vai ser a mesma experiência do Nintendo 3DS, mas já substitui bem, entendeu? Substitui bem. Uhum. Então, e hoje em dia, pra você carregar, você tem que carregar o smartphone e o Nintendo 3DS. Antes não, antes sair com um ou com outro. Você tem que sair com a mochila na bolsa, né? What? Uma mochila na bolsa, não. Uma mochila nas costas. Tanto é por causa disso que a Nintendo já saiu uns rumores aí até agora, não sei se é verdade, mas eles vão licenciar, ou já licenciaram, não sei, os exclusivos deles pro iPhone. Vai ter Mario, vai ter Legend of Zelda. Acho que vai ter tudo pra celular. Já tem o Pokémon GO também, que não é bem da Nintendo, né? Teve que derrotar. Mas eles vão ter que fazer isso, porque senão não vai dar certo, cara. Do jeito que eles estão indo, não vai dar certo. Então, eu acho que, ao meu ver, isso, essa seria uma solução fraca, sabe? Que eles tentaram seguir, sabe? Tipo, pra se destacar no mercado. É uma solução muito, muito óbvia, sabe? Muito, tipo, ah, vamos tentar portátil aqui agora, sabe? Já que a gente nunca vai conseguir bater de frente com a Sony ou o Xbox, ou a Microsoft, no caso, né? Eu não sei, velho, como destacar hoje em dia, sabe? É uma pergunta, tipo, bem, bem difícil, sabe? Como que você vai ganhar da Sony, da Microsoft? É meio que impossível, né? Ainda a Sony ainda é um pouco mais ainda. Não sei agora com esse PlayStation Pro aí, vai dar uma caída e tal, mas é difícil, cara. Se você não acompanhar o mercado igual a Nintendo tá fazendo, vai chegar uma hora que vai acabar tudo. Eles têm sorte que tem as franquias, cara. Se não fosse essas franquias. Se não fosse isso, já tinha falido, ó. Ser mancada, já tinha, cara. A SEGA, eu não sei o motivo da SEGA ter falido, né? Não fui atrás de pesquisar. E olha que eu sou fã da SEGA, né? Foda. Mas a SEGA só tinha o Sonic, tá ligado? Era o Sonic. O Sonic era a cara da SEGA. A Nintendo não. A Nintendo tem o Mario, tem Link, tem. Tem, cara, tem como é que é? É Fox? Do Star Fox? O nome dele? Não, mas mesmo assim, você fala em Nintendo, você lembra do Mario, cara. Não tem outro. Não, claro. É, sim. Com certeza. Sim. Porque foi ele que levantou a Nintendo, cara. O Zelda também, foi ele que criou a Nintendo, né? Não, não foi. Ah, foi ele e o Donkey Kong, né? Mas o Donkey Kong, não, tipo, o Mario se destacou no Donkey Kong, não faz nenhum sentido. É, o Donkey Kong era o personagem principal. É, não faz tanto sentido que eu vou até tirar isso na edição. Não, então, tem o Donkey Kong também, esqueci de citar. É Mario, Zelda, Donkey Kong. Tipo, as franquias da Nintendo são amadas por causa da nostalgia, cara. Por causa que a gente viveu essa época, que a época que tava nascendo o videogame. Hoje em dia o videogame já é uma parte do mercado consolidado, sabe? É que nem, é tipo assim, é entretenimento, é cinema, videogame e Netflix. É isso, entendeu? Entretenimento é isso hoje. O problema, deixa eu só voltar aqui na SEGA. O problema da SEGA é que eles dirigiam uma empresa muito às cegas, sabe? Tipo, eles não tinham muita visão de. Eles não tinham muita visão de. Só pra finalizar aqui, já que esse podcast já tá ficando meio grande, uma coisa que a Nintendo faz com todo o console dela, cara, que tipo assim, ela acerta nisso aí, é a retrocompatibilidade, velho. Mas sabe que o Nintendo Switch não vai ter, né? Ele não sabe disso. Ele não vai ter? Não vai ter. Puta que pariu. Nossa, aí a Nintendo, e outra, cagou no pau agora. Esse negócio, a Nintendo, ó, por exemplo, vou comparar aqui a Nintendo com a Microsoft, que é o que eu conheço mais, que eu jogo o Xbox aqui. Então, se eu comprar um jogo online, né, com a minha conta lá da Microsoft, eu compro um jogo online, né, eu baixo ele aqui no meu console, se eu quiser vender o meu console, eu excluo o jogo daqui, tiro minha conta, compro outro, coloco minha conta lá e baixo o jogo novamente. Eu posso fazer isso. O Nintendo Wii U, ou Wii, se eu não me engano, um dos dois, eu acho que é o Wii U, que é o mais recente. É, o 3DS também. Se você comprar um jogo, ele é anexado ao hardware, ao console, entendeu? Não tem como você baixar ele em outro console. Se você quiser vender, você vai ter que vender com o jogo. Já era, mano. Não tem como você baixar com a sua conta em outro. Isso é muita sacanagem, porque você fica, ou você vai ficar preso ali no console, você não vai poder trocar, não vai poder fazer nada, ou quando você vender, você vai ter que vender seu jogo junto. É muito escroto isso. Tem que ter uma conta ali, um login e tal. O online da Nintendo é meio travado, é meio engessado, sei lá. Pra você adicionar uma pessoa, é mó trampo, cara. É aquele friend code, sei lá, code, um código escuro que você tem que pegar. O código do seu amigo, digitar ali, adicionar ele. Aí ele tem que pegar o seu código, adicionar lá, pra vocês serem amigos e jogar online, sabe? É muito complicado, cara. Não tem como você achar amigo aleatório online, a não ser que você... Bom, até tem, né? Mas não pelo console. Você vai ter que entrar no Facebook, achar um grupo da galera que joga, pegar os códigos, passar seu código e tal. Mas complica a vida, cara. Pra que isso? Mas é a postura da Nintendo, tá ligado? A Nintendo é a diferentona, sacou? Tipo, tem o PlayStation 4, tem o Xbox e tem a Nintendo, a diferentona lá, sabe? Eu acho que a Nintendo é orgulhosa demais pra falar assim, não, vamos fazer igual eles. Vamos fazer um console com hardware foda. O Legend of Zelda, cara, podia ter um gráfico, tipo o gráfico do... Como é que é o nome daquele jogo? Uncharted, cara. Pô, imagina o Zelda com um gráfico realista pra caramba daquele. Porra, de cara, mano. Mas será que a Nintendo conseguiria fazer alguma coisa do tipo? Porque ela não tem muita experiência com esse tipo de hardware, né? É, os jogos dela é tudo cartoonizado, já pra dar uma diminuída então... na coisa. Mas eu queria, cara, um Legend of Zelda com um gráfico desse. Ia ser muito massa, velho. Esse novo tá com um gráfico bonito, mas... Aquele negócio, né? Eu falo que a Nintendo é diferentona, é isso, é aquilo, tem muita coisa ruim e tal. Mas a Nintendo nunca vai falir, meu povo, tá? Nunca vai falir. Que nem a Sega. A Sega, ela não faliu completamente. Ela ainda tem os direitos do Sonic, entendeu? Então, igual a Sega ainda tem os direitos do Sonic, mesmo que a Nintendo não faça mais consoles no futuro, ela vai ter o direito do Mario, o direito do Legend of Zelda. Ela vai ter direito de tudo. Ela vai poder vender pra smartphone, vender pros outros consoles, tá ligado? Porra, a Nintendo tem uma mina de dinheiro nesses exclusivos que eu vou te falar, velho. Ela tem muita sorte disso, cara. Muita sorte. E ela não vai conseguir fazer isso de novo, tá? Tentou colocar esse Splatoon aí. Não sei, pra mim não é um jogo que bombou tanto, não. Os exclusivos dela tem que focar ali no Mario, Donkey Kong. Tem o. Como é que chama o jogo da Samus lá? Daquele robô lá? Metroid. Ela tem que focar nesses jogos. Porque esses que dão dinheiro pra ela, cara. Foda-se os consoles. Acho que é isso que eles pensam, na verdade. Foda-se os consoles. Console que sair aí, pô, compra. O negócio é as franquias. Franquia é o que importa. Então a Nintendo não vai morrer nunca. Aí amanhã eu dou uma notícia. Nintendo fale.